Seção 41 de As Primaveras de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Seção 41 do livro 2º de As Primaveras de Casimiro de Abreu. Perdão. 1. Choraste? E a face mimosa perdeu as cores da rosa e o seio todo tremeu? Choraste, pomba dourada? E a lágrima cristalina banhou-te a face divina e a bela fronte inspirada, pálida e triste, pendeu? Choraste? E longe não pude sorver-te a lágrima pura que banhou-te a formosura? Ouvir-te a voz de alaúde a lamentar-se sentida? Humilde cair-te aos pés, oferecer-te esta vida? Um sacrifício mais santo para poupar esse pranto que te rolou sobre a tez? Choraste? De envergonhada, no teu pudor ofendida, porque minha alma atrevida, no seu palácio de fada, no sonhar da fantasia, ardeu em loucos desejos, ousou cobrir-te de beijos e quis manchar-te na orgia? 2. Perdão pro pobre demente, culpado, sim. Inocente que se te amou, foi demais. Perdão para mim que não pude calar a voz do alaúde, nem comprimir os meus ais. Perdão, ó flor dos amores, se quis manchar-te os verdores, se quis tirar-te do hastil. Na voz que a paixão resume, tentei sorver-te o perfume, e fui covarde, e fui vil. 3. Eu sei, deveras sozinho, sofrer comigo o tormento, e na dor do pensamento devorar essa agonia. Deveras, sedento ao goz, em vez de sonhos felizes, cortar no peito as raízes desse amor e tão descrido dos hinos matar-lhe a voz. Devera, pobre fingido, tendo n'alma atroz desgosto, mostrar sorrisos no rosto, em vez de mágoas, prazer, e mudo e triste penando, como um perdido te amando, sentir, calar-me e morrer. Não pude. A mente fervia, o coração transbordava, interna voz me falava, e louco, ouvindo a harmonia que a alma continha em si, soltei na febre o meu canto, e do delírio no pranto, morri de amores por ti. 4. Perdão, se fui desvairado, manchar-te a flor de inocência, e do meu canto na ardência, ferir-te no coração. Será enorme o pecado, mas tremenda a expiação, se me deres por sentença da tua alma a indiferença, do teu lábio a maldição. Perdão, senhora, perdão. Junho 1858. Fim da seção 41.